vida sem freio me leva, me arrasta, me cega no momento em que eu queria ver. O segundo que antecede o beijo, a palavra que destrói o amor, quando tudo ainda estava inteiro, um instante que desmoronou. Palavras duras em voz de veludo, e tudo muda, adeus velho mundo. Estava em paz. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem. É quase eterno, passa devagar. Se seu mundo for o mundo inteiro, sua vida, seu amor, seu lar, cuide tudo que for verdadeiro, deixe tudo que não for passar. Palavras duras em voz de veludo, e tudo muda, adeus velho. Yeah.